pressa, tantos caminhos sem fim, de onde você não vem. Meu coração na curva, batendo a mais de 100. Eu vou sair nessas horas de confusão, sabe? Então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você repare em mim. Corro de te esperar, de nunca te esquecer. As estrelas me encontram antes de anoitecer. Olho a cidade ao redor, eu nunca volto atrás. Já não escondo a pressa, já me escondi demais. Ah, eu vou contar pra todo mundo, eu vou pichar sua rua, vou bater na sua porta de noite, completamente nua. Quem sabe então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você repare em mim. Eu vou contar pra todo mundo, eu vou pichar sua rua, vou bater na sua porta de noite, completamente nua. É, quem sabe então assim você repare em mim. Quem sabe então assim você repare em mim.